Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Dançar o turismo, ao dar um jeito

Cabelo na cabeça, cara limpa com trigueira. Quem me vê assim passar diz ora essa, lá vai uma montanheira. Quando chego ao balharico e começa qualquer moda, pois palhona nunca fico, sem demora vou para a roda. Sou do campo, sim senhores, nisso tenho só vaidade. Tenho inveja, minhas forças, minhas da cidade. Partiu para militar, o blé deixou-me e foi-se embora. Em céu amor, rantei ao pé, até cantando chora. Arburo anda lá para diante, bem ligeiro para a feira. O caminho que ainda falta é bastante, vai depressa, montanheira. Pinós, candeleva, bordoado, um palerma, diz choque, cá fico marafada. Certos homens atrevidos só merecem uma surra, só os burros parecidos, candei uma burra. Ai, quem me dera ver chegar à luz de um certo dia, para ver depois aos pés do altar o blé e mais havia. Para ver depois aos pés do altar o blé e mais havia. Nacional para o António e para o Zé, como este não há nenhum. Tudo bate no cartaz, olari, obscure, o fado 31. E nesta noite de fado, já estou a ficar zarolho. E porque o chouriço assado, carregaram-lhe bem no molho. Há tão bem bacalhau à costa e que toda a gente gosta, porque está bem temperado. O caldo vir bem quentinho, mas falta o melhor que é o vinho, e sem vinho não há fado. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate no cartaz, no fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, abre o cartaz, o fado 31. Dizem que o fado é que induca e o vinho é que instrói. E hoje eu apanho a bazuca e amanhã é que me dói. Olhando bem para mim, de vez em quando estou assim, mas o que é que hei de fazer? Eu tenho que é brincar, pois tempo para descansar, tem tempo quando morrer. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate no cartaz, o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate no cartaz, o fado 31. Aqui os nossos padistas vão-se afogar um por um. E também os guitarristas não se aproveita nenhum. E sempre à luz da vela apanhamos a cadela, que às vezes é teimosa. Mas está mesmo comprovado que nesta noite de fado temos que apanhar a glosa. Ai, olari, olé, como este não há nenhum, tudo bate no cartaz, o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate no cartaz, o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate no cartaz, o fado 31. Gira som. Salve, salve, salve, salve, salve, salve.